só dos lábios da cigana você se engana. É tão difícil ver na frente com seu medo. Durante o dia, se você deita pela janela, o inimigo espreita. Você estremece, mas fica mudo de horror e treme de pavor. Durante a noite é diferente, tá tudo escuro. Se você pensa no futuro, cai no sono. E no seu sonho, subitamente, a cama feita, o inimigo espreita. Você estremece, mas fica mudo de horror e treme de pavor. No outro dia, o mesmo medo, a mesma hora. A solidão vem desde cedo, lhe devora. Não adianta, ela não passa. Qualquer que seja, reza que você faça. Porque no fundo, você não pode suportar a hora de arriscar. A solidão vem desde cedo e devora. Não adianta, ela não passa. Qualquer que seja, reza que você faça.